posso navegar em meio às bravas ondas. Quando vem a tempestade e o vento sopra forte, vence a sombra da morte. Não é fácil caminhar em caminhos de espinhos. Mesmo estando protegido, vemos perto o perigo, pronto para nos ferir. Deserto é cenário de perigo, fome e escassez, lugar de guerras e batalhas. E o vento sopra forte, vence a sombra da morte. Não é fácil caminhar em caminhos de espinhos. Mesmo estando protegido, vemos perto o perigo, pronto para nos ferir.